Estou na linha neste instante com o padre Maurício Camatti, ele que é representante, né? Ele é presidente da Cáritas aqui em Foz do Iguaçu e representante da organização do 5º Seminário Internacional da Tríplice Fronteira sobre Tráfico de Pessoas. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os radio-ouvintes da Manhã RCI. É uma alegria estar falando com vocês nesse momento, no acontecimento do nosso 5º Seminário Internacional da Tríplice Fronteira. Falando sobre a temática do tráfico de pessoas. E esse é um evento que começou ontem, né? Segue até o dia de hoje. Quais são os principais eixos aí em debate? Isso mesmo, Guilherme. Começou ontem à noite, né? Por volta das 19 horas. E nós queremos fazer desse espaço do seminário um debate de políticas públicas sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas, sobre acolhimento de estrangeiros em situação de vulnerabilidade e risco social, né? E a grande preocupação nossa, quando nós falamos em tráfico de pessoas, né, nós temos três eixos de reflexão. É prevenção, repressão e acolhimento às vítimas. Ontem e hoje, principalmente, a esfera de debate é sobre o acolhimento às vítimas, as pessoas que são vítimas do tráfico de pessoas. Então, ontem à noite nós tivemos um painel, mediado pelo Dr. Luciano, do Instituto de Fronteiras, o IDESF, e logo pela manhã, hoje, já a partir das 9 horas, nós já iniciamos as salas temáticas, né? Então, hoje temos câmeras técnicas acontecendo, 4 salas ao mesmo tempo, né? Uma sala vai falar da educação para os direitos humanos, a outra vai falar do atendimento de saúde aqui na região de fronteira, a outra sala vai falar da questão da segurança pública, né, no enfrentamento ao tráfico de pessoas. E a outra fala vai tratar exatamente de como nós podemos identificar e acolher as pessoas que são vítimas do tráfico de pessoas. Na parte da tarde, a partir das 14 horas, o seminário também tem uma parceria com as universidades, a UNILA e a UNOeste. Então, das 14 horas até as 17 horas, os acadêmicos de ambas as faculdades estarão fazendo a apresentação de trabalhos científicos. Trabalhos esses que falam da temática do tráfico humano, que analisam a nossa realidade de fronteira, né, essa realidade multicultural, internacional, por estar em confronto com os outros países. Às 15 horas, às 17 horas, nós temos a cerimônia de encerramento. E depois de toda a cerimônia de encerramento, a nossa equipe, né, que é o pertence a Cáritas e algumas outras instituições que nós chamamos do FICA, né, que é o Fórum Permanente de Combate ao Tráfico de Pessoas, nós vamos estar nos reunindo, né, para fazer a compilação desse material, né, para que a gente possa apresentar à sociedade algumas propostas, né. Então é uma esfera de debate muito produtiva que nós precisamos de fato levantar, organizar, estruturar esse trabalho de acolhimento às pessoas que passam pela nossa fronteira e que são vítimas por estarem em situação de vulnerabilidade social. Pois é, e a nossa fronteira aqui especificamente, né, Brasil, Paraguai e Argentina, infelizmente esse crime é até mais comum do que a gente imagina ou visualiza aqui na região trinacional? Sim, Guilherme, o principal fator do tráfico humano é porque ele é um crime velado, ele é um crime invisível. É diferente do tráfico de drogas, do tráfico de armas, né? Ontem, inclusive no debate, né, no nosso painel, nós refletimos uma situação que hoje em dia, a nossa cultura, a nossa mentalidade como pessoa, né, é muito materializada. Então nós nos importamos muito mais, um assaltante que rouba uma carteira, que furta um veículo, né? É muito mais levado em conta, se chama muito mais atenção do que quando nós falamos de tráfico de pessoas, né? Porque parece que não é uma realidade condizente ao nosso espaço, ao nosso ambiente, né? E nós aqui temos que entender que essa dignidade da pessoa humana que não há diferença de pessoa para pessoa, né? Nós somos seres humanos, somos todos iguais, temos direitos, e esses direitos, independente do país em que a gente está, precisam ser preservados, né? Pois é, direitos humanos a favor realmente da população, né? Esse é um termo aí que infelizmente vem sendo distorcido, né, nos últimos anos até em debates sem a devida profundidade, mas é algo aí que realmente precisa ser ressaltado. Quem está nos ouvindo agora tem interesse nas discussões sobre o assunto, pode participar, tomar parte aí de algumas dessas discussões do Seminário Internacional da Tríplice Fronteira sobre Tráfico de Pessoas? Claro que sim, Guilherme. O seminário está acontecendo no Recanto Parque Hotel, né, aqui na Avenida Costa e Silva, número 3500. Né, as inscrições são gratuitas, a entrada é livre. É, então, a nossa recepção acolhe todas as pessoas que vêm para participar. É muito importante a presença da população da cidade de Foz do Iguaçu, porque às vezes quem está nos ouvindo vai pensar assim, ah, mas isso não tem nada a ver com a nossa vida, com a nossa família, isso, nós estamos falando do pessoal do Paraguai, do pessoal da Argentina. Não, não é por aí. É, quando nós pensamos assim da pessoa que quer melhorar de vida, sonha com algo maior, e aí tem aqui um emprego, um salário fixo, e de repente quer trabalhar na Europa. Se despede de todos os amigos, faz até um almoço, um churrasco, enfim, aquela coisa nossa, né, da nossa região, e vai para uma realidade, e daqui um ano, dois, volta, perdendo tudo, com a dignidade ferida, entre outras situações. Então, são realidades muito presentes. É interessante, o testemunho que a gente está ouvindo aqui de muitas pessoas é de que não tinham esse conhecimento e quando observam esse conhecimento, lembram de situações muito presentes, né, próximas da rua, do bairro, né, então não é uma realidade distante nossa não. Então é preocupante, nós precisamos nos alertar, às vezes pode ser que não esteja relacionado à nossa família, mas a gente pode alertar alguém que sem conhecimento algum está passando por isso e está se tornando vítima assim por conta dessa organização criminal que existe dentro do tráfico, né? Um assunto que merece ser destacado realmente, né? Com desconfie, certeza. Né? Sempre fica o recado aqui para as pessoas, desconfiem de ofertas de trabalho extremamente vantajosas em outros locais. Em especial, Guilherme, essas agências, né? Nós precisamos nos informar muito bem. E para isso, sabe, Guilherme, é importante a gente destacar o Disque Denúncia. Eu gostaria de trazer presente, né? Por favor. O Disque Denúncia é o Disque 100 ou o Disque 180, para que a gente possa fazer as nossas denúncias, sigiloso, e a área da segurança está realmente preocupada. Um outro fator, Guilherme, que eu gostaria de trazer ainda, se há tempo, né? O padre gosta de falar muito. Por favor, continue. Nós estamos... Por que o seminário esta semana, né? Porque não em outra época, enfim, nós estamos... Essa semana, a Internacional, né? Ela é a Semana do Coração Azul, a campanha do Coração Azul. E dia 30 de julho é o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Então, além do seminário, nós estamos fazendo ações em pontos estratégicos da cidade de Foz do Iguaçu, de combate ao tráfico de pessoas. Por exemplo, hoje pela manhã, quem passou pela Avenida Paraná, nós tivemos uma blitz educativa, fazendo com que os motoristas percebam isso. Estivemos essa semana na Ponte da Amizade, na Ponte da Fraternidade, Cataratas do Iguaçu, na Barreira da Itaipu, Parque das Aves, aeroporto. Então nós estamos domingo, por exemplo, na parte da manhã nós estaremos na feirinha da JK. Então uma diversidade de locais onde nós estamos tentando conscientizar a população dentro dessa Semana do Coração Azul também. Conversei aqui na RCI com o padre Maurício Camatti, ele que preside a Cáritas aqui em Foz do Iguaçu e fala aí sobre este evento, né, o 5º Seminário Internacional da Tríplice Fronteira sobre Tráfico de Pessoas. Muito obrigado pela participação e esclarecimentos aqui aos ouvintes. Muito obrigado, Guilherme. Um abraço. Tchau, tchau.